1108, o controle voo 1097. Correto, emissão aqui do portão 9. Abre. 3069, os 2000, 208, boa viagem. 208, boa, azul 4069. Beleza, o 4958 solicita ligeiro desvio à direita da rota para levar uma formação por só 5 meias. Conheça 4958 após desvio de Duna. Senta após desvio de Duna, azul 4958. Controlei Salvador X, batia o azul 4069, estão voando, cruza 1600. Azul 4069, contato radar, suba para nível de voo 320, vou direto Leda. 320 direto Leda, azul 4069. Controle Salvador, muito bom dia. Passaredo 2229, sendo informação Foxtrot. Passaredo 2229, voo TAP, repartir para descida, que é legal, na 096. Está presente TAP, para descida, 2229. Passaredo 2229, desça para 4000 pés, que é legal, na 016. 4000 pés, descendo no 096, da presente TAP, passaredo 2229. Azul 4958, desça para 2000 pés, PNH na 096. Autorizado o final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. Certo, autorizado 2000 no 096, autorizado o azul 4958. Azul 4069, efetuando desvios à esquerda na rota. Mantendo pro 180 no momento e informa quando tiver condições de voar na proa de Leda. Ciência do 469, quantas milhas de desvios? Aproximadamente 12 milhas, né? Do Xanero 6211, tem 144 a bordo, 3 horas e 40, alternando com fim. Segue o tráfego da companhia via Pátio 1 Índia, no Ponte Pera, chame pronto. 6211, ajuste no 0 no 6. Negativo, segue o tráfego da companhia, Pátio 1 Índia, no Ponte Pera, chamando pronto o Xanero 6211. 0093, posicionar na rua Fábio. Realizado no 093, chame táxi. Só a frase. Gente, está pronto para o push. Assim que os tráfegos da Avianca passarem a retaguarda, serão autorizados no 963. Chamada de mais 2 minutos. Salvador, bom dia, o Azul 2775, formação Foxtrot nível 2 ou 0? Azul 775, suporte para descida, QNH no 0 no 6. No 0 no 6 está no ideal, o 2775. Azul 2775, desça para nível de 050. 050, 2775, pode voar Duna? Centro Recife, 1-2-3-3-3-5, alternativa do setor 1-2-3-3-8-4-0-6-9, passaria do 2229, desça para 2010, autorizado final do procedimento LSX2, aporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000 pés, autorizado o localizador, importará no lock 2229-1016. Controle Salvador 4958, estabilizado em LSX2, 1-0. Alto 4958, completa a informação, chame o turno no 8-95. 18-95, alto 4958. Para controle, bom dia, salvou no minha patronagem, passou 260, parou 160 na PRO de Alagoas, Pelotas. Estão fazendo by the book aí, como a gente estava com ele ainda. Na frequência da torre. Você deve chegar na bomba, para o INSX-35, da porta, com a minha patronagem. Tudo, bom espera. Pátio 1, Índia, chama no ponto de zero, 6219, tá? 1-19 metros, após o tráfego da Avioca passar a retaguarda, e chama 3, chama o táxi. Pessoal, a 10, 4958, estabilizado visual. 4958 avistado, ajuste no 06, pouso autorizado, pista no 0, tempo salvo. Certo, no 06, autorizado, pouso no 0, azul, 4958. Iniciando agora o 2775. 2775, obrigado. Itap 2775, obrigado. 049, número 4, na aproximação, reduz o velocidade para 2509. Pois não, autoriza 2509 a partir de agora, vem para trás. Estimativa, cara. Pós o pouso do tráfego, é melhor manter, costumo ver. Estimativa, após o pouso do tráfego na final, a linha mantém na 1-0, Ocean 62 no 9. 1-0-9-3, pronto, táxi 8-1 a bordo, 2 horas e 42, Galeão. Até através do 62 autorizado, e mantém a posição, aguarde para prosseguir no táxi, no 0-9-3. 1-0-9-3, até através do 62. Gente, autorizado prosseguir até a retaguarda do tráfego da companhia e vai seguir o mesmo via Pátio e Índia. O ponto de espera chama novamente pronto. Ajuste no 0 no 6. Ok, segue pátio Índia, seguindo o tráfego da companhia. São Pantera Pronto 1093, obrigado. Questão de velocidade de TAP, senhor? Obrigado, manter high speed, 2775. High speed, 2775, obrigado. Guarulhos, só o POV novamente. Direita ainda no ponto de espera, chame novamente pronto. Voo 963. Azul 4958, Solos 38, libera direita, Alfa Quilo 43, 3 Romeu, posição. Direita, Alfa Quilo, posição. Confirma a posição? 3 Romeu. 3 Romeu, azul 4958. Decolagem de autoridade, destino 0, vento calmo. Tá iniciando 1-0, 62, 1-1. 58, posição no pátio mudou agora, 3 Lima. Qual foi o 4958? Afirmo, 3 Lima, posição agora. 3 Lima, mas é o 4958. 49, reduz a velocidade para 2, 2, 0, nós. 229, igual no mesmo patrão. Obrigado. No contato radar na decolagem, suba para nível de 3.60 via saída São Vono. Chamada 2.9, via direto Leda. Afirmativo 3.60, direto Leda 6.21. Pela 649, procura seu processamento, curva direita por 2.30, limite radial. 280 do Velho de Salvador. Direito 230, limitado pela 280 do Salvador. Bom, na minha patrulha. Estabilizando o localizador, dando 0, passarelo 2229. Passarelo 2229, chame turno no 8, decimal 95. 2829. Torre Salvador, passarelo 2229, estabilizou 1-0. 2229, continua a perfilação, ganha de autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Não se escuta. Autorizado, pistão 0, vento calmo. Autorizado na 1-0, igual 963. Corucha 621, está fazendo um pequeno desvio à direita para 220 por 20 milhas. Corucha 621, ciente dos desvios, informa o TEM. Demantil, Reportando a proa de lenda, retornando 6219. A 093, do tráfego nacional. Após o tráfego nacional, autorizado a manter o estrangeiro. Após o tráfego de pouso, autorizado a manter o 10 ou 1096. 1093. Projeto 6225, estamos na posição 2, solicito estacionamento na posição posterior do check. Com a equipe de solo, chame pro pushback, 6225. Autorizado acionamento em coordenação, chamará para o pushback, acionamento 6225. Passarelo 2229, vento. Autorizado pouso 90, passarelo 2229. 0963, decolado espaço 3, controle 1208 BVS. 08, obrigado, bom dia. Controle, um bom dia, gol 963. Gol 963, contato radar na decolagem, submotor nível 360, via saída, São João. Ok, via saída, era o 360, 963. Pode confirmar o vento pro 2229? Vento é... calmo. 649, curva esquerda na proa 180, limite ao localizador. 180, limitado ao lote. E descida até 4.000 ainda? Descida até 2.000 pés, ajuste altímetro 10, no mesmo. Ok, então 2.000 pés, 1.016, na proa 180, gol 649. Só que teve alfa, Juliette, terremoto no 2, no pátio principal. Táxi via Alfa, Juliette, terremota, posição 1-2, parte principal, passeio 2-2-2-1. Torre, Xené 6225, posição 2, para o push. Xené 6225, autorizado pushback acionar para o táxi, chama solo em 1-2-1-2-1-9-0. Autorizado pushback para o táxi, chamará solo 1-2-1-2-1-9, Xené 6225. 1093, autorizado decolagem 1090, vento variável 1.9. 6211, vou chamar agora o senhor para Recife, na frequência. 128 decimal 35 eterna, 123 decimal 8. Pela primária secundária, senhor? 128 decimal 35 a primária, secundária 123 decimal 8. 2835, 238, estou chamando 62, 11, boa. 1093, decolado aos 48, chame o controle, 20.8. Doutor, bom dia, é o Rio 5973, para Recife, no 330. Chame o solo, 20.9. Aí o pessoal tem que completo final, chama agora o turno na frequência 118 decimal 95. 2895 2775. 1649 para localizador, esquerda na prua 140, informe estabilizado. Esquerda 140 para localizador, reportagem estabilizada. Boa, 1649. Gol 1963, chama agora o centro Recife, na frequência 18 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 235, secundário 238, 953, bota. 2775, venta calmo, livre pouso no 0. Livre pouso no 0, 2775. Control Gol 093, request to fly heading 250 to avoid bad weather. Heading 250, report to detonate the deviation. I will call Gol 093. Departure control, Gol 093, request to fly direct to Arbor intersection. Okay, flying heading, it's clear, flying heading and left intersection. Roger, flying direct to left, Gol 093. Gol 1649, estabilizado em SX-ray, Campo Vista. Gol 1649, passa a duna, completo final, chame turno, 118, decimal 95. 895, bom fim de semana, bom 649. Bom dia, bom 649, na final do LS X-Ray estabilizado. 649, bom dia, aguarde a pista livre. Ajuste ano 0 no 7. 17, agora autorização de pouso, bom 649. 2775 no solo 53, chame o solo 21.9. Entra a pista, chama solo 219-2775. Pouso 649, pouso autorizado, não, no zero, o vento é calmo. Livre pouso, não, no zero, bom no 649, obrigado. 170, call and receive center, 126.0, if unable, 128.8. Roger, we call receive center 126.0, enable 128.8, go 093. That's it. No solo 56, chame o solo 21.9. 21.9, até mais tarde, bom, 49. Tráfego Salvador, bom dia, Santa 3507. Chame o som 21.9. Chame a 225, autorizado decolagem 1-0, vento calmo. Autorizado decolagem 1-0, hoje chame a 225. Torre Salvador, Federal 9970, deve chamar a torre ou solo? 9970, confirme? Nível 320 para Teresina, segue autorização com você ou com solo? Com solo agora, 121.9. 219, obrigado. É. Chame a 225, decolador 57, controle, 2 horas da cima, 8. 308, chame a 225, onde é? Salvador, bom dia, chame dia 225, 19, 00, PES, na Ébor 1. Channel 6225, contato radar na decolagem, submanteu nível 380 via saída Arbor 1. Estação 380 autorizada, Arbor 1, Ocean 6225. 5973, eu vou lá no 04, controle em 208. 208. Controle, muito bom dia, ao Rio 5973. Contato radar na decolagem, submarino nível 330 via saída Puca. 330 via Puca. Chamar 6225, chama agora o centro Recife na frequência 126 decimal 0, termo 28 decimal 8, chama 6225. 360 288, chama 6225, bom dia. Salvador, 135, 17, ponte espera da 10, pronto. 135, 17, autorizado, decola da 10, venta é calmo. Além da cola da 10, 135, 17. 5973, chama agora o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85.2545, boa. Certo, contato radar na decolagem, sub mantém nível 360 via saída Arbor. Via saída, sente, sub mantém 360 até 3517. Bom dia, voo 9755. Confirme? Voo 9755. Voo 9755, acendo a educação, via chegada bom, desse mantém a 4 mil pés, a gente ultima 2097. Esse mantém 4 mil, 1097. Voo 9755. Pode voar pro de Duna? Suplência da chegada, voo 9755. Salvador, bom dia, passarinho 2223. Tá, Luno 233, decolado ao Zona Meia, chame o controle Salvador. Em 120, décima 8. 208, décima 1, controle Golda 233, vamos trabalhar. Salvador, bom dia, o Golda 233, Arbor Curum. Luno 233, contato radar, decolado, subiu até o nível 360, vê se dá bom. Subiu até 360, perfil Arbor, Golda 233. 1260 para o TAM 3597. 260 TAM 282, bom dia. Salvador, bom dia, Sideral 9970, ponto de espera da 190 agora, próximo. Sideral 9970, autorizado, decolada 10, vento é 190 graus, 03 nós. Autorizado, alinhar e decolar, pista 10, Sideral 9970. G4000, bom, 755. Só 552, mantenha no pé de ajuste, altímetro 9017, informe estabilizado, faz procedimento elétrico, foi. 3000, dançado, 2017, com 755. 1233, chama agora o centro de receita, no 260, até no 218.8. Chamão 233. 1233, chama agora o 135, na frequência 26.0, até o 28.8. 260.28. 9970, decolar aos 24, chame o controle Salvador, 20.8. Controle 208, Sideral 9970. Controle Salvador, bom dia, Sideral 9970. Controle 9970, contato radar, decolagem, submantendo 340 via saída MOM. 340 via MOM, Sideral 9970. Bom dia, 4753, senhor, identificação, via chegada bom, desce, mantém a 4.6, ajuste o altímetro 10.17. Chegada bom, desce a 4.0.19.